foda-se! Se aqui a vida é verdade ou mentira, nunca saberá. Aproveite a sua, que nada mais é. Passa de vida igual a minha, que nada será. Se não olhar pra frente, seja inteligente, pense demente antes de pôr crime na rima. Eu sei, você sabe que a paz que existe aí veio graças aqui. Sinto dó de vocês. Não é questão de pior ou melhor, é só dó de vocês. Apanhar outra vez, já viraram freguês. Eu tenho dó de vocês. Do Cezão é branco, gordo, folgado, burguês. Comentar outra vez. Com a internet que a mãe paga todo o final do mês. Tenho dó de vocês, da mãe de vocês. Do MC favorito de vocês. Com a mesma levada da outra vez. Rimou tão bem que eu achei que era francês. Que avançado, racista, minha gangue, uhul, merci beaucoup. E eu procurando o jeito educado de te mandar tomar no cu. Simples assim, foda-se. Antes que seja tarde, foda-se. Não quer ouvir até o fim, foda-se. Meu rap de mensagem, foda-se. Simples assim, foda-se. Antes que seja tarde, foda-se. Não quer ouvir até o fim, foda-se. Meu rap de mensagem, foda-se. Sua opinião sobre mim é igual quando ouço assim, foda-se. Se for rap eu digo não, é meu mestrão, foda-se. Sua opinião sobre mim é igual quando ouço assim, foda-se. Se for rap eu digo não, é meu mestrão. Eu não consigo ser irônico, rapper engraçadinho. Eu nunca fui um grande cômico, sou só um cômicozinho. Eles me chamam de cuzão, eu disse é mesmo mestrão. Não lembrei de pedir sua opinião. Primeiro eu quero que se foda, depois eu quero que se dane. Aí eu mando a rima que te deixa no tatame. Que nem judô, que nem taekwondo, que nem jiu-jitsu, espião é o professor. Capital comparam com Deus, mais capitalista do que um judeu. Que brilha, mas não é joia, se alguém souber moia. Que o rap de verdade é cavalo de Troia. Que eu não estudei nessa merda de escola. Que posso não ser o melhor do meu clã. Que seu ídolo pode ser meu fã. Pode perguntar pra sua irmã. Simples assim, foda-se. Antes que seja tarde, foda-se. Não quer ouvir até o fim, foda-se. Meu rap de mensagem, foda-se. Sua opinião sobre mim é igual quando ouço assim, foda-se. Se for rap eu digo não, é mesmo mestrão, foda-se. Ligação gratuita. Deixe um recado sem pagar nada após o sinal.